Caretinha, Dona Bernardina, Paulo da Bodega Véia, para Leco do Maritá, para Grandão Serdantas, para seu Zequino em Caxias, Serdantas, para seu Carlinho Fernando Sobrado, e para Dandona Vajada, Pedro Alexandre, para Zé Raimundo, para todos os pessoal da Vajada. Valeu, boa tarde para todos. Valeu, vamos desse bloco só de Túnel do Tempo aqui no seu Tarde Alegre, chegando sucesso. Túnel do Tempo, do Tempo, do Tempo, do Tempo, do Tempo. 1h33, Newton César, outra vez a pedido da Isabel. Você curte a partir de agora, ótima tarde. Outra vez estou amando, outra vez eu sei que vou chorar. Outra vez estou sonhando, confesso que tenho medo de acordar. Alguém que eu amo num instante vai embora. Não sei por que é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre de mim. Desta vez não vai mudar. Já sei o resultado até de cor. Outra vez vai embora. Não sei por que é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre, ninguém gosta de mim. Desta vez não vai mudar. Já sei o resultado até de cor. Outra vez sente a diferença. você me pediu para ficar, dizendo que era importante terminar aquela carta depois das 6. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos seus caprichos por amor. Precisa ser teimosa, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava, eu vivia apaixonada por você. Mas você mandou entregar-me um envelope fechado para pagar os sonhos meus. Precisa ser teimosa, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser. Tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Aqui na Princesa da Serra, o ouvinte é quem manda. Apresentação, Messias Santos. Você precisa de uma conexão de internet que atenda suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilognet, o provedor que investe em benefícios pra você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento. Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais do Ilog Play. Por apenas R$120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco! 7930454949. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 13:43. Nessa quaresma, o supermercado Messias Peixoto preparou as melhores ofertas. Bacalhau de todos os tipos, inclusive bacalhau sem sal. Peixes de todos os tipos, com o menor preço do mercado. No Messias Peixoto tem coco, leite de coco, todos os tipos de azeite, ovos, sardinha em lata, atum e muito mais. Supermercado Messias Peixoto é quem vende mais barato a prazo e entrega a domicílio. Televendas 999690467. Itabaiana, Sergipe. De segunda a sexta-feira, aqui na Princesa da Serra, das 18 às 19 horas, você ouve a boa música com o romântico Gilson Portela, recordando sucessos. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Restaurante da Carminha 1, servimos café da manhã, almoço e jantar. O melhor churrasco da cidade. Entregas delivery. Fone 799-863-3136. Rua Bonerges Pinheiro, número 951. Itabaiana. Restaurante da Carrinha 2. Servimos café da manhã. Almoço. O melhor churrasco da cidade. Fone 799-853-0083. Avenida Manuel Francisco Teles, 1001, ao lado do estádio Etelvino Mendonça. Itabaiana, Sergipe. Organização Carminha e Família. Tem cerveja gelada, tem churrasqueira, não pare. Você está ouvindo o programa Tarde Alegre da Princesa da Serra. Música, informação e muito alto astral. Princesa da Serra, Princesa da Serra. A tradição que faz a diferença. Seu Tarde Alegre, excelente tarde para você, amigo ouvinte. 1h45, a hora ela passa na lavoa, meu irmão. Nunca vi desse jeito. Já vamos em 1h45, trazendo muito mais sucesso para você. E daqui a pouquinho, muito mais participação. Você pode ligar participando do 3431-5036, 3431-4207, mandando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 999410830. Ótima tarde para você. Vamos trazendo para você acompanhar resumo da sua novela. O que vem aí em sua novela preferida? Fique ligado. Hoje, quarta-feira, trazendo resumo da novela Travessia. Dia 15, quarta-feira, Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Thalita sobre ele. Guerra volta à empresa sobre os aplausos dos funcionários. Kaique desiste de viajar com Thalita. Guerra avisa aos funcionários que Kiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar dos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Kaique se ele está apaixonado por Thalita. Estênio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Elô com Moretti, Estênio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de Guerra. Otto impede a Ari de entrar na casa de Dante e os dois se estranham. Resumo da novela, travessia aqui para você acompanhar. Daqui a pouquinho, resumo, mais resumo na segunda hora do tarde e a gente segue por aqui. Princesa da Serra, AM. A melhor. E ponto. Muito bem, vamos ver mais participações aqui no tarde. Antes eu quero mandar um alô, antes de participação pelo WhatsApp, eu quero mandar um alô pra Caretinha na sintonia da Princesa da Serra. Obrigada, Caretinha, pela participação. Daqui a pouquinho, sucesso, a gente curte juntos. Mas vamos trazendo aqui participação e o WhatsApp chegando. Boa tarde, Aline Carvalho, que fala aqui é a Mintas Marques. Oi. Hoje eu vi a música de Zezé de Camargo e Luciano, Pedras. Certo. Ok? Manda ver no volume que eu tô na escuta aqui. Tá, eu preciso da Serra em Aracaju, Sergipe, Brasil. Valeu, obrigada pela sintonia e pela participação também, a Mintas. Quem tá participando conosco também é o Valdez de Macambira e ele pede sucesso aqui. Boa tarde, Aline, passe a música Deixe-me Outro Dia com Agnaldo Timóteo, oferecendo todos os ouvintes do Tarde Alegre. Valeu, Valdez, ótima tarde para você. Temos mais participação aqui, temos... boa tarde, Fernando. Obrigada pela participação, viu? Uma tarde pra você. Vamos indo, vamos de lançamento. Tem uma lança antes da gente curtir a pedido de vocês. Você aqui, ó. Lançamento pra você curtir. Felipe Araújo, Despedida de Sofrimento. Ótima tarde. Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco.

ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir. Deixe-me outro dia sim, porém hoje você curtiu o sucesso aí, Aguinaldo Timóteo. Deixe-me outro dia menos hoje. Aqui é o seu Tarde Alegre, trazendo raridade pra você curtir sempre o túnel do tempo. Quero sempre agradecer a você, querido ouvinte, que nos acompanha, participa. Quero mandar um alô pra Vicente, lá em Poço Verde, na sintonia. Também o João Maroto, em Coronel João Sá, ligadinhos aqui na Princesa da Serra. Obrigada pela participação. Daqui a pouquinho sucesso, muito mais sucesso, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Fechamos aqui esse terceiro bloco com o Aguinaldo Timóteo, mas daqui a pouco tem muito mais, tá? Fica aí na sintonia que eu volto já já. E a hora ela passa rapidinho, mas ó, é bem rápido. 2 horas em ponto, eu volto já já, fica na sintonia. Continue ligado, já já mais sucessos. CYJ 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW na antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo. Estúdios, Rua 13 de Maio, 119, Itabaiana, Sergipe. Alô, meu povo! Acredite quem quiser economizar! No supermercado Irmãos Peixoto, tudo que quer vai comprar! Cerveja, refrigerante, pinga da boa também! Feijão, arroz, macarrão por preço que ninguém tem! Biscoito, perfumaria, leite ninho e mucilou! Material de limpeza, confeito, doce e bombom! Supermercado Irmãos Peixoto, faz sua vida mais bela! Avenida Otoniel Dória, junto à Feira das Panelas! Estadual e municipal tem crédito consignado e crédito salário pré-aprovado no Banese. E o melhor, paguem até 120 vezes fixas. Crédito consignado e crédito salário. Dinheiro no bolso, rápido, fácil e sem complicação. Banese, pode contar. Crédito sujeito a análise e aprovação. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 14:03. A cada momento, uma mensagem de amor e de paz. Princesa da Serra. Sempre uma palavra amiga que nos envolve e alegria nos traz. Todo o Brasil, de norte a sul, na sintonia do amor e da alegria. A rádio da família. A força da comunicação. Rádio Princesa da Serra. Nós de novo, vamos seguindo aqui para o nosso quarto bloco do tarde. Excelente tarde para você, amigo ouvinte, tá? Ah, falando em ouvinte, eu quero parabenizar você que tá de aniversário hoje. Parabéns para você. Sim, parabéns para você, muitos anos de vida, hoje dia 15 de março, né? Felicidades, tudo de bom, que o Papai do Céu derramou uma bênção especial na sua vida, sempre. Feliz, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pois é, muitos anos de vida. Singela homenagem do nosso Tarde Alegre para você, amigo ouvinte, que tá fazendo aniversário hoje. Então vamos seguindo, trazendo muito sucesso para curtir. Olha aqui, o próximo sucesso foi a pedido do Vicente lá de Poço Verde. Quem também pediu sucesso aqui com a gente foi o Caretinha. Caretinha, um abraço, obrigada pela participação. Galego Aboiador, Entre as Lourias e a Morena. César e Paulino, também sucesso. Nas Asas do Beija-Flor. De 1 a 100, pra não esquecer de ninguém, né? Isso, João. Obrigada sempre pela participação, pela sintonia. E na sequência, essa sequência vai ser assim, é só show de bola pra você. Aí agora, Roberto Carlos, com a volta, pedido da Kel, porque eu não consegui, eu vou descobrir que música é aquela, que minha irmã também gosta dessa música, só que eu não lembro o nome do cantor. Mas assim que eu conseguir descobrir essa música, eu toco ela aqui no Tarde Alegre, viu, Kel? Obrigada pela participação. Então, vamos lá, de sucesso aqui pra você curtir no Tarde. 2:06 na Princesa da Serra. Menina Veneno, Zezé de Camargo e Luciano. Ótima tarde. Um abajur

12h26 pelo horário de Brasília, chegando logo logo pra gente adiantar, porque tem muita participação ainda, ó, fazendo informativo pra vocês. No ar, Informativo Princesa. Vamos de informativo, olha só um comunicado, a gente tem enfatizado bastante esse comunicado aqui, mas precisa para você, querido eleitor, tá? A excelentíssima juíza eleitoral da nona zona, Tayane Danusa Guzmão Barroso Sandi, informa aos eleitores da nona zona eleitoral que as sessões relacionadas neste comunicado foram transferidas de local. Os eleitores cuja sessão for transferida e não queiram votar no local de votação atual deverão fazer uma revisão eleitoral comparecendo ao cartório ou através do título NET. Documentos necessários para revisão é documento oficial com foto e o comprovante de residência atualizado. Preste atenção nas seguintes sessões. A 14, 15, 16, 17 e 18 do Colégio Murilo Braga passará a ser no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Também 19, 20, 21, 22, 23, 24, também do Colégio Murilo Braga, passará a ser no Colégio Monteiro Lobato, Unidade Kiara. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, também do Colégio Murilo Braga. Eu pulei aqui, mas ó. Passará a ser no Instituto Federal de Sergipe, no IFES. 26, 27, 25, 26, 27, 28. Também do Colégio Murilo Braga. Passará a ser no, na Escola Municipal Professora Clara Meirelles. 62, 63, 93, 96, 124, 132 da Escola Estadual Ayrton Teles. Passará a ser Escola Rotary Dr. Carlos Melo. As sessões 68, 69, 81, 121, 122, 129 do Colégio Estadual Nestor Carvalho Lima passará a ser no Colégio Arco-Íris. 172, 179, 185 da Escola Estadual Deputado Manuel Teles passará a ser no Colégio Espaço Feliz. As sessões 180, 211, 268 da Escola Municipal Eliseu de Oliveira passará a ser no Centro Educacional Professora Maria Eunice de Góes. As sessões 175, 185, 195 e 214 da Escola Municipal Maria Irene Tavares passará a ser no Colégio Santo Antônio. As sessões 45, 46, 47 e 162 da Escola Estadual Eduardo Silveira passará a ser no Centro Educacional Judite Dantas de Andrade. As sessões 109, 112 e 114 do Colégio Estadual Padre Mendonça passará a ser no SENAC. E a 181 da Escola Estadual Augusto César Leite passará a ser na UNIT. Mais informações você ligue no 3209-8809 ou no 996029217, tá? Mas não deixa, se você faz parte de uma dessas sessões aqui citadas, vai lá no cartório eleitoral para verificar todas essas questões e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E esse é o seu informativo Princesa, que volta amanhã na primeira hora do tarde e a gente segue por aqui. Princesa da Serra AM. A melhor. E ponto. De participação no zap. Boa tarde, Carvalho. Eduardo aqui, estou em Telha. E eu queria escutar a música de Zé de Camargo Luciano, Olhos de Lua. Eu vou oferecer a Eric e a todos aqui em Telha. Boa tarde, Carvalho. Valeu! Valeu, obrigada pela sintonia. Um abraço, Eduardo. Boa tarde, Aline. Boa. A melhor locutora. Obrigada. Oh, Aline, eu queria ouvir Caro Coroa com Zezé de Camargo e Luciano, viu? Que é Luciano de Paulo Afonso. Valeu. Bahia. Tô na melhor sintonia. Com certeza. Valeu, obrigado. Obrigada a você, querido. Outro. Ofereço para Abel Alves, Caretinha, Dona Lourdes e a menina aí que era para fazer uma operação, não sei nem se ela fez. Eu tô esquecido o nome dela agora. Mas um abraço aí para todos, viu? Valeu. Valeu, obrigada, viu, Luciano, pela sintonia e pela participação. Temos uma dobradinha aqui com o Zezé de Camargo e Luciano. Chegando mais uma participação, Eliana de Glória. Boa tarde, Aline. Boa tarde, querida. Gostaria de ouvir, João Paulo e Daniel. Preciso te encontrar. Dedico para todos os ouvintes do Tarde Alegre. Valeu, Eliana. Cheiro no coração e vamos de sucesso. Na princesa Zezé de Camargo Luciano, Olhos de Lua e Cara e Coroa, dobradinha pra você. Ótima tarde. Tesouro, esses olhos de lua, corpo mais. ouça sem moderação. Ela me disse que era eu, e ela queria que toda vez que me beijava enlouquecia. Ela também gosta de mim e procura em seus abraços encontrei tanta ternura. Dobradinha de respeito com o Zezé de Camargo e Luciano, e esse sucesso de João Paulo e Daniel, daqui a pouquinho a gente curte juntos aqui no Tarde Alegre, a pedido da Eliana. Valeu, Eliana. Vamos fechando este bloco, mais um bloco fechando aqui no Tarde, 2h40, e eu volto já já, segura aí que eu volto daqui a pouquinho. Logo após o intervalo tem muito mais Tarde Alegre, fica na sintonia. Continue ligado, já já mais sucessos. Você está curtindo Tarde Alegre da Princesa da Serra. Música, informação e muito alto astral. Rádio Princesa da Serra AM, a rádio que tem história. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 14h41. Nessa quaresma, o supermercado Messias Peixoto preparou as melhores ofertas. Bacalhau de todos os tipos, inclusive bacalhau sem sal. Peixes de todos os tipos, com o menor preço do mercado. No Messias Peixoto tem coco, leite de coco, todos os tipos de azeite, ovos, sardinha em lata, atum e muito mais. Supermercado Messias Peixoto é quem vende mais barato, a prazo e entrega a domicílio. Televendas 999690467. Norte, Itabaiana, Sergipe. A Petrobras investe milhões desenvolvendo novos produtos. E o Posto São José e Posto Bel não param. Trouxe até você o Extra Diesel aditivado. Seu caminhão, picape ou SUV terá o sonho de consumo realizado. Maior desempenho, economia na manutenção, evitando a formação de ferrugem nos bicos e bomba injetora. É a Petrobras levando você até o seu destino e trazendo de volta. Posto São José e Posto Bel. Combustíveis Petrobras. O sonho de consumo de todo carro. Para sua informação e entretenimento, prezado ouvinte, a Rádio Princesa da Serra AM acrescenta semanalmente aos seus bons momentos de lazer Revista Dominical, a enciclopédia cultural do rádio. Comunicação, Mozart Fonseca de Oliveira. Todos os domingos, 7 horas da manhã. Você está ouvindo o programa Tarde Alegre da Princesa da Serra. Música, informação e muito alto astral. Princesa da Serra AM, a melhor. E ponto. Nós voltando aqui do rápido intervalo e a gente continua fazendo participação, fazendo entretenimento. Falando em entretenimento, eu já vou trazer para você aqui nessa hora, para você acompanhar o resumo da sua novela. Sei que você espera por esse momento todas as horas, né? O que vem aí em sua novela preferida? Fique ligado. Toda hora que eu falo é na primeira e na segunda hora aqui do Tarde, que sempre trazemos um resumo para você. E o resumo de hoje da novela Mar do Sertão, hoje quarta-feira, dia 15, Dagmar visita Tertúlio e os dois se reconciliam. Tertulino confronta Deodora e Márcio Castro sobre o acidente de Laura. Deodora disfarça o temor quando José a ameaça. Com a ajuda de Catão, Tertulino faz com que Márcio assuma o atentado contra Laura e o advogado se entrega na delegacia. Sargento Venâncio dá voz de prisão a Sabá e Nivalda, mas o casal consegue fugir. Firmino consegue libertar o coronel, que se emociona ao reencontrar Tertulino. Deodora contrata Língua de Sogra e Pageu e Fubá Mimoso ficam apreensivos com a presença do matador na cidade. Língua de Sogra mira sua pistola em José. Está aí o resumo da novela Mar do Sertão, novela exibida às 18, conhecido como 6 da noite. E a gente continua por aqui. Seu resumo de novela volta amanhã, na primeira hora do Tarde. Princesa da Serra, AM. A melhor. E ponto. Gente, uma participação aqui que eu não poderia deixar de, né, eu corro tentando atender cada um de vocês. Antes, eu quero mandar um alô aqui para seu Carlos, irmão do seu Américo, lá no Veneza. Ele pede um sucesso de Luiz Gonzaga, Parteira. Ela é comprida, mas a gente dá pra curtir um pouquinho. Também quem tá na participação aqui, que quase passo batida, que não poderia deixar de atendê-lo. Boa tarde, Aline. Quero uma música. Telefone no ar com Teodoro e Sampaio. Pronto. Pra oferecer ao Alex no Maridá, o Zé da Bufinha, Denis José, o Jorge Rodão, Aguinaldo Cabeleireiro, Valdeleide de Impropiar, Patrão Naguinho, Zé Miguel Mercearia, Marquinho da Verdura, para Silvão Celestino, para Maru Leite e para você, Aline, para todos os ouvintes. Aqui quem fala é Eliezer do Fusca Verde. Valeu, Eliezer, obrigada pela participação. Boa tarde, Aline. Boa. É por isso que a gente fica velho, a gente, eu digo eu, né? Porque no instantinho o tempo corre. É. Ei, grandeza. É grandeza. A música do programa oferece o grande Mandela Luzia, Eliezer do Brito, Marcelo do Agudoeiro, Maria da Pazinha da Caju, e todos os amigos aqui do bairro Bananeira. Zé Bim, tá da Mercearia, então. Marquinhos da Verdura, Cabeça de Bola, Dona Nena e todos os seus ouvintes. Valeu, Antônio Magrinho, obrigada pela participação. Um abraço para todos aí na Mercearia, na Sintonia da Princesa da Serra. E vamos de música, como eu prometi, né? Preciso te encontrar com o João Paulo Daniel. Na sequência, Telefone no Ar com o Teodoro Sampaio. E vamos de sucesso. Duas e 47. Ótima tarde pra você. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o seu caminho? Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. seu rádio ligado, compreendam o que estou passando. E se eu estou chorando, é o desespero de um apaixonado. Aqui só toca sucesso. Sertão do Capitão Barbino, Sertão dos Cabas Valente, e dos Cabas Frouxos também. Já não tô nem. Sertão das Mulheres Bonitas, e dos Cabas Feios também. Lula, pronto, patrão. Monta na bestinha melada e risca. Vá ligeiro buscar a Samarica parteira, que Juvica já tá com dor de menino. Ah, menino! Quando eu já ia riscando, Capitão Barbino ainda deu última instrução. Olha, Lula! Vou cuspir no chão, hein? Tu tem que cortar antes do cuspe secar. Foi a maior carreira que eu dei na minha vida. A aguinha tá rameada. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, uma cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, outra cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric, epa, cancela como o diabo nesse sertão. Piriric, piriric, piriric, piriric, um lajedo. Sai fora! Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, uma lagoa! Lagoão! A safaria tava gritando! Foi, foi! A menina, na velocidade que eu vinha, essa água deu uma freada tão danada na beirada dessa lagoa, minha cabeça foi junto com a dela. E o sapo gritou lá dentro da água: oi, oi, oi, oi. Ele agora quase cai. Sabe que esse fora do sovaco vazio dessa água, ela se jogou na água que parecia uma jangada cearense. Sai fora! Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, outra cancelinha. Piriric, piriric, um rancho, rancho de pop. E é o som do nosso eterno cachorro de pop latino, o saudoso Luiz Gonzaga, que a gente vai ficando por aqui. Mesmo. Quero agradecer a você, meu querido ouvinte. E por que, cachorro? Não, de quem é que você esteja na sintonia. Isso. Obrigada pela participação, pela audiência. Cheiro no seu coração. Tenha um excelente restante de tarde. Mas, ó, não desliga não, nem muda de frequência. Daqui a pouquinho, o texto das Santas Chagas. E na sequência também, né? Logo em seguida. Cachorro de... Crepúsculo Nordestino com o amigo Ari Nogueira, certo? Nada. Então fica na sintonia que daqui a pouquinho tem muito mais programação aqui no, na Princesa da Serra pra você. Presta, tá bom? Nada. Cheiro no coração. E eu volto amanhã. Encontro marcado a partir de uma hora. Estamos juntos. Uai. Aqui no Conselho Tarde Alegre, tá certo? Excelente tarde. Tchau, tchau e até amanhã. Cachorro de pobre é chimbica. Samarica! Ô, Samarica parteira! Qualquer aquelas horas no sertão, meu filho. Só responde se a gente der o prefixo. Louvado seja Jesus Cristo! Para sempre seja Deus louvado! Samarica! É Lula! Capitão Barbino mandou ver a senhora que Dona Juvita já tá com dor de menino. Essas horas, Lula. Neste tanto, Capitão Barbino cuspiu no chão. Tem que voltar antes do cupo secar. Peguei o carro de Samarica que comia no monturo. O carro de parteira danado tá comendo no monturo. Não sei por quê. Botei a cela no lombo desse cavalo, acochei a cia. Peguei a velha, joguei em riba com as calebicas pro outra banda. Vamos embora, Samarica, eu tô avexado.